Esse homem, o que eu quero dizer de importante, ele diz assim: eu tive um pai que me ensinou a ser honesto. Foi um legado que o meu pai me deu. Eu não posso, se eu transigir, eu estou me violentando. Então eu não vou transigir. Ele estava depressivo porque não conseguia enfrentar. Estava querendo abandonar a profissão com pensamentos suicidas. E doutor Alberto, eu tenho pensado em me suicidar com uma mulher e dois filhos por conta de não dar conta de enfrentar a pressão social. Vocês imaginam o adolescente? Ele é um homem. Você imagina o adolescente? Onde o grupo todo fuma maconha, todo mundo toma bala para dançar a festa rave? Imagina essa pressão que é no adolescente que ainda não está completamente sedimentada seu processo educativo, a sua personalidade. Então, se ele não tiver um lar que lhe dê respaldo, ele vai preferir ser redondo lá, né? Para não ser careta diante do grupo, não ficar mal diante do grupo, e ter a sua inserção no grupo, pertencer ao grupo, mas ele vai começar a se distanciar de si mesmo. Outro dia eu atendi um jovem que me dizia assim, eu tinha atendido ele há 4 anos atrás, dentro da casa espírita, frequentando o centro espírita. Ele desapareceu, voltou 4 anos. Ele disse: doutor Alberto, eu estou voltando porque eu quero fazer as pazes com Jesus. Saiu, enfrentou, ligou um grupo de amigos. Gente, o que vocês puderem fazer em termos de sexo, de droga, ele fez. Tomou um caminho muito difícil, aprofundou, se desequilibrou, e ele estava querendo voltar, não estava conseguindo. Ele veio pedir ajuda, porque antes de ele entrar nesse caminho, ele esteve comigo. Aí ele usou uma expressão fortíssima. Ele disse: doutor Alberto, eu me perdi de mim. É muito duro, gente, com lágrimas nos olhos, esse jovem dizendo: eu me perdi de mim. Muitos dos nossos filhos vão se perder dele, porque não tiveram uma base do lar, não tiveram um centro espírita que desse acolhimento. Então eu acho que nós precisamos aprofundar essas questões para fortalecer a nossa ética espírita. Ética, não só a ética da doutrina espírita, mas ética quanto jeito de ser do movimento espírita. Sem nenhum puritanismo, sem nenhuma atitude salvacionista de querer salvar o mundo, né? Sem nenhum pensamento mágico, sem querer ser palmatória do mundo, andar com o livro dos espíritos debaixo do braço, nessa cultura espírita axilar. Não, é a gente trazer, trazer o Cristo dentro da gente, no nosso nível de possibilidade, com as nossas contradições, que todos nós temos contradições, com as nossas fragilidades, com a nossa humanidade, com o nosso, mas no nosso esforço, nós sabemos onde é a direção. Nós precisamos nos responder se nós estamos na direção certa, quanto ao comportamento individual. A família é o repositório mais ideal para fortalecer esses elementos. Outro dia eu disse à minha enteada, estava de mal com a irmã há 1 ano, e ela fez um gesto nobilíssimo, fez uma carta depois de a gente conversar. Ela disse: mas eu tenho razão. Se você tem razão, então você tem mais conhecimento, você ceda. Sua irmã é mais imatura. Quem mais tem, tem que mais dar. Mas se eu não acho que eu tenho razão, eu digo: do seu ponto de vista, eu acho que você tem razão. Mas ela, muito provavelmente, do ponto de vista dela, ela acha que ela tem razão. Mas ela não dá o braço a torcer, porque você não dá, você que é mais madura. Ela refletiu, refletiu, médio, frequentando a reunião mediúnica. Não aguentou, gente, porque tem uma ética que nos conclama a reflexão. Ela fez uma carta. Chegou comigo e disse: há 3 dias eu espero a resposta de uma carta. Já mandei, não recebi nenhuma resposta. Ela fez aniversário, nós estávamos no restaurante, a irmã entrou para abraçá-la. Um ato lindo. Se abraçaram, ficaram chorando lá 30 minutos. Chorava ela, chorava eu, chorava a mãe dela, chorava os outros, chorava todo mundo, aquela coisa linda. Porque são esses gestos nobres que fazem o homem diferente. No primeiro evangelho lá que aconteceu, o que é que eu fiz? Pontuei. Se puxa, eu estou profundamente sensibilizado com a tua atitude, uma atitude cristã, espírita, grande. Você, mesmo sabendo que tem razão do seu ponto de vista, foi capaz de declinar, escrever uma carta, pedir desculpa para sua irmã e abrir um espaço de reconciliação. Isso foi uma atitude nobre. Isso é uma atitude... Veja, o que eu estava fazendo? Eu estava dando feedback para ela positivo, estava elogiando, estava dizendo: esse é o comportamento ético que a gente tem que manter com outras situações que vão acontecer. O irmão dela brigou com ela de manhã, chegou à noite, veio, abraçou, beijou, disse: desculpe, saiu andando. Ela disse: meu irmão nunca fez isso. E eu disse: poxa, que legal. Fui dar o feedback para ele. Uma pessoa com dificuldade e tudo, chegar com a outra, pedir desculpa.